agora início, Diga Lá ao Senhor Fado. O melhor da guitarra portuguesa, com Joana Santos. Muito boa tarde, sejam muito bem-vindos à primeira emissão de hoje do Diga Lá ao Senhor Fado. Eu sou a Joana e estou aqui consigo com mais um pouco de alma portuguesa para si. Sejam tão bem-vindos e deixe-se ficar connosco com a guitarra, com o poeta, a viola e o fadista. Quatro elementos fundamentais para esta emissão. www.radioantenaweb.info ou então geral.radioantenaweb@gmail.com. Relembro que são as duas portas de ligação entre si e nós para que possamos passar aqui o seu fado. Peça o seu fado, diga-nos se quer dedicar ou não. Dedique, sim, a quem o seu coração mais desejar dedicar. Ou então diga-nos apenas qual o fado que quer ouvir e em qual emissão prefere que o seu fado passe. Vamos então ao fado, vamos então à alma portuguesa de hoje. Vamos ficar com Estátua Falsa, na voz de Mídia. Logo depois ficamos com a falar no Bendito Fado, Bendita Gente. E terminamos com este, com António Bastos, com a Tasca da Marinela. São estes três primeiros fados para si, aqui no seu Diga Lá ao Senhor Fado, sempre, sempre, em português. Os meus olhos duram, sou esfinge sem mistério no poente. A tristeza das coisas que não foram, na minha alma desceu veladamente. A tristeza das coisas que não foram, na minha alma desceu. De ânsia, domos de luz em treva se misturam. As sombras que eu lhe mano não perduram. Como ontem, para mim hoje é distância. As sombras que eu lhe mano não perduram. Como ontem, para mim hoje é distância. mais estranha que seja, não há outra maior. Bendita travessa da palha, a de uns olhos garotos, onde o fado é só loucura. Bendita essa rosa enjeitada, rosa branca delicada, oh, rosinha dos limões. Bendito miúdo da bica, bendigo a história que fica no pulsar dos corações. Bendito fado corridinho, oh, compassado choradinho, oh, bem gingado, bem desgarrado, singular. Bendito fado, bendita gente no seu estilo tão diferente, numa fé que não desmente a sua sina de cantar. Bendito fado, bendita gente, bendita a saudade que trago, que de tanto andar comigo atravessa a minha voz. Bendito amor que anda em fama, numa teia de engano, sou feliz qual água que corre. Bendita rua dos meus ciúmes, do silêncio ao desencanto, não há rua mais bizarra. Benditas vozes que cantam até que a alma lhes doa, pois foi Deus que as fez assim. Bendito fado corridinho, compassado choradinho, bem gingado, bem desgarrado, singular. Bendito fado, bendita gente no seu estilo tão diferente, numa fé que não desmente a sua sina de cantar. Bendito fado, bendita gente, bendita velha tendinha de uma velha Lisboa, sempre nova e com bendita raça calé, Carmencita, linda graça, tão bonita a tua fé. Bendito presente e passado, de mãos dadas num verso em branco à espera de um futuro. Bendigo essas almas que andam uma vida procura de um luar que vem do céu. Bendito fado corridinho, ao compassado choradinho, bem gingado, bem desgarrado, singular. Bendito fado, bendita gente tão diferente, que não desmente a sua sina de cantar. Bendito fado, bendita gente, fado corridinho, ao compassado choradinho, bem gingado, bem desgarrado, singular. Bendito fado, bendita gente no seu estilo tão diferente, numa fé que não desmente a sua sina de cantar. Bendito fado, bendita gente. A Rádio Antena Web está a apresentar Diga Lá ao Senhor Fado. Na tasca da marinela canta-se o fado vadio, e eu canto às vezes com ela fadinhos ao desafio. Serve às mesas com tal proa, mas nunca vai na cantiga. Muitos dizem que ela é boa rapariga. Um caldo verde e uma rodela de chouriço, venha lá isso, venha lá isso. Mais um pastel de bacalhau, mas bem quentinho, venha lá isso, venha lá isso. Venha de lá o cajirão desse bom vinho, venha lá isso, venha lá isso. E enquanto o vinho escorrega e o caldo verde fumega, vai um fado trinadinho.

Chegamos ao fim da nossa primeira emissão de hoje do Diga Lá ao Senhor Fado. Já sabe que estamos de volta às 19h45. Se tiver aquele fado, e mesmo para pedir que gostasse de ouvir daqui a pouco, então envie-nos já o seu pedido e será com certeza realizado. www.radioantenaweb.info ou então geral.radioantenaweb@gmail.com. Peça o seu fado, deixe que a alma portuguesa entre em si. Deixe que este tesouro leve a sua imaginação para bem longe. Daqui a pouco estamos de volta e terminamos esta nossa primeira emissão com Palavra à Solta, na voz de Carlos Zell, e terminamos mesmo com Lenita Gentil, Preciso de Espaço. São estas as duas grandes vozes do fado que terminam assim a primeira emissão do Diga Lá ao Senhor Fado. Estamos de volta às 19h30, por isso não lhe digo até amanhã, digo-lhe até já. Fique bem. Na boca de um poeta que não morreu de amor, mas bebeu da raiz do medo e da revolta. Na alma de uma preta e de uma branca flor, anda no meu país uma palavra solta. Na alma de uma preta e de uma branca flor, anda no meu país uma palavra solta. No peito de um amigo que não morreu soldado, nos barcos e nas redes, nos campos do merdado, na raiva do mendigo, nas palavras de um fado, escrita nas paredes e muros da cidade, na raiva do mendigo, nas palavras de um fado, escrita nas paredes e muros da cidade, no gesto da mulher que passa a minha rua, levando pela mão uma criança nua. Há todo o meu país, há um grito de esperança e uma palavra solta nas mãos de uma criança. Há todo o meu país, há um grito de esperança e uma palavra solta nas mãos de uma criança. Para ser feliz, preciso de espaço. Para ser raiz, ter a rede pronta para o mar de sempre, ter aves e sonho quando a terra escuta e falar de amor. Da luta, ter palavras certas no sol do caminho e beber a rir o doirão do vinho, contigo. Preciso de espaço, preciso de espaço para ser feliz. Preciso de espaço para ser raiz. Caminhar sem ódio, falar sem mentira, ter meus olhos longe na luz de uma estrela e ser como um rio que se agita ao velar. Ter palavras de espaço.